da XP, parceiro Deco também. É só na mão. Do jeito que o Deco gosta. E aí, Verena? Bora, mulher, como é que é? E segundo. Meu parceiro Maílson também da família Roxon. Tá comigo também. Bora, Maílson, como é que é? Para, Cadu! Prepara que tá vindo fronteira aí pra gente. Agora! Mauro GDS viajando. Vem na manhã, vem lá, bora! Patrese, DJ Patrese, o top DJ do Pará. E aí, olhando a panela, belo, belo, belo, quando escuto sua voz, quero falar do nosso amor. Quando vi você aqui, DJ Júnior toca pra nós dois a canção do nosso amor. Volta o mé. Na batida desse. Bora, Rony! Gente, o Murilo, bora italiano. Trazendo a magia do amor. Nossa equipe de sucesso, animal. Feliz assim. Você faz bem pra mim. Lá vem o hino. É a famosa música de motel. Já aqui no Porto, bora. Roberto Martins, dá logo um sorriso. Fala aí, motel. Fala, burra! Habilidade da categoria. Só na manha. É croco! Vem dançando, vem. Roberto Martins. Cristiano Ronaldo Paraense. Olha o burra também. Bora aqui, ó. É mani sobra pra cima. E vai dançando, vai. O Cauê, seu meu piranha. Aqui comigo, um abraço. Bora, Valendo Brasil, bora, Felipe Lopes. Bora, Carioca. E vem dançando, vem bailando com o pai do Patrese. Tá, Marquinhos. Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo. Gigante Crocodilo Prime. Então bora. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E o sorriso à flor da pele. O quê? Para o gerente Murilo, para o italiano. Como é que é, meu irmão? Rony Show. Voltando. Olha o drone do Barreiro. Tá no setor dele hoje, meu irmão. Te segura. Fala, Junião. Prepara, Junião, que sábado é no teu setor, garoto. A volta do animal lá no Paraclube. E essa festa sabadão vai dar o que falar. Crocodilo. E aí, Love Pagou. Crocodilo está na área. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Para Miguel, parceiro Miguel Domingo. O velho aguarda, o Vitinho do Barreiro. O prefeito do Barreiro. Bora, Vitinho. Ele tá alegre. O som que ele gosta no vento. O setor dele. Chegaram pra ficar. Aí conhece, Vitinho. Bora pra cima que não para! Patrese. DJ Patrese. Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que... E aí, Marcelo? Aqui presente com a gente também. Aquele abraço aqui do Patrese e o Marlon Beach. Tamo junto, Michiná. É com o padre Paulinho. Bora pra cima, bora pra cima. Desculpando o desamor. Isso não me mata de saudade. Vem ficar comigo. Vai se desgraçar. Minha vida é nada sem ti. Vem, mãozinho, debote. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite. Tá tão enrolada. Minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor. E aí, Nabote, beleza? Tamo junto também. Bora, Rodrigo. RP Lanche, segura. Quero você. Os empresários da Ciência também sempre aqui, ó. Bora, picadinha, tribulada. Bora, doidinho, doidinho. Tô de bem já. Só pra mim. O Vevé e suas gatas tops. Sempre. Aqui. Se não quer me ver chorar. Vevé tá feliz da vida. Sabadão para clube no setor dele. Eu vou te ensinar porque garotas choram mais. Mas sonhos se desfaz. FF também do Maranhão. A música grande. Fala, Juninho. Juninho da Dira. Alan Monteiro também da barbearia Top Cot. Fala, Vitinho do Barreiro! A Thaís Belém, Morico também, galera, tudo aqui, ó. Curtindo o Cru! Diz que exagero sem ter porquê. Cena de TV, tá impressionando. Vira na batida, uma atrás da outra. Foram tantas emoções. Aquele nosso amor. Bora, burra, pra cima. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar. E o quê? E relembrar as nossas loucuras. Gigante Crocodilo Prime. Sem você eu estou. Bora, Scooby, bora, Miyagi. Posso segundo. E o Deco da XP. É, meu amor, meu louco desejo. Olha a Mili, Mili Avelar. Do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. O Dark, quer. Mas que nunca estou apaixonada. Marquinho Show! Marquinho tava aqui da sexta, sábado. E banda. E hoje ele tá aqui comigo no Porto. Sensação do Pará. Patrese, Patrese, Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Não posso mais, ver assim. Fala, maninho, Verbeche, do Murguinho. E o Bulacha, bem a toda a nossa família. Nossa família, Rockson. Estou só. Valeu, seu. Sem você, tão sozinha. Por favor. E agora? Não me deixe. Vem pra mim, meu grande amor. No príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me deixará. Vou quando eu vim me encontrar você. Prova que te quero. Fala, neguinho, também ganhou, também parceiro Gabriel, do meio a meio, econômico, e é show, Revê Produções, e a todo nosso gata top também, invadindo o Porto! Bora começar, acelera essa batida, bora começar, que o bagulho vai doidar, bora começar, que o bagulho vai doidar. Pra cima, vai começar. Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. E aí? Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. E na batida, na batida, vai, vai, vai. E na batida, bora, bora, bora começando. Chama na vida pra cá, chama na vida pra cá, chama na vida pra cá. E agora? All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, dois, hey, agora! Toma na batida, toma no batidão. A galera vai no tempo, aí o patrão se alivia. Toma aqui, toma aqui, toma, toma, toma, toma, toma, chama, chama, chama, chama. Mais uma vez, vem. E feliz da vida que ganhou uma hoje, papai! Ai, ai, joga pra cima, galera do Remo! Galera do Paysandu, joga pra cima também! Então bora, bora, bora, bora! Agora! Aquele velho whisky falsificado em 30 contas! Santorini! Conhece, conhece! Conhece, vai! Olha o gritinho! Perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí. Se você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo aqui? Mas peraí. Seu Gins. Júnior Santorini. O nome dela é. Chama a atenção aí do responsável do veículo. OTV 0444. Não, chega no seu ouvido com a máxima urgência. O nome dela é. Olha o sapo GDS! O Maílson, minha família Robson! Tá todo mundo aqui! Agora vem, vem, vem, vem! Até tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, puta, tudo, toma no gingado! Ai, ai, ai, boca no caminho! Fica de boca, fica de boca, fica de boca, meu piru tá vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru tá vindo aí. Bora, Japa! Pega, pega, meu piru tá vindo. É o Japa do Ponte, garoto! Bora, Dego, bora, Dego, bora, Dego! Novinha, você é uma flor. Filho cabrão, se não for. Amarelo lembra. Vem dançando, vem! Lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. DJ Lohan que tá todo. DJ Lohan que tá todo. DJ Lohan, DJ Lohan. Toma na batida, na batida, na batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o seu fofeto. Ela quer dar pra batida. Ela quer o seu gostete. Ela quer dar bocadu. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar a jogada. Mas ele não gosta. Então vem pra cá, vem. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Treme esse bumbum, treme. E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. O bagulho vai endoidando e a galera vai no pimba, meu irmão. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. E o quê? É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Agora me diz, cara. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. Então senta! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, filha? Amor, tô tentando te ligar, só tá dando desse recado. E aí, Mumu? Tô acontecendo contigo. Agora. Você desapareceu. Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Olha a Jéssica Valério. Tá aqui comigo, bora, Jéssica. Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Tu tá no croco, faz o barulho. E na batida. Vem dançando, vem dançando, vem dançando. Vamos lá, DJ Sander. Fala, meu irmãozinho do Agás. Tá por aqui, tô na sua cúmula. Tá no som que ainda falou. Gastando real. Charmosa aí no telão, telão, telão. Bora ver se dá agora, meu irmão. Vambora agora, meu irmão, se liga. Do empresário Olhão. Ele tá aqui, é no setor dele hoje. Aí, Olhão, vamos pra cima, moleque doido. Toma, toma, toma, toma, toma na batida. Penélope Charmosa fechado com o baile do Patrese. Empresário Olhão do Comércio e Deise Miranda da boutique Penélope Charmosa. Estão aqui, estão aqui. O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Fala, Chico doido, doido, doido, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega essa dentada, dentada, dentada. Um, dois, três, agora! Você que de mão dadas já se liga, vai! Agora veja o sol. Com esse mundo. E em nome de R.A. Boutique, com esse mundo do empresário Anderson, fechado com o bar de sempre. R.A. Boutique é do que gol deu, deu, deu, deu. Nem o tiquinho do meu amor. Agora veja o sol. E agora? Juru nas carres, meu irmão! Do empresário Netinho! batidão, vai no batidão. Deixa no batidão. No batidão. Deixa no batidão. No batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Chubislanche, meu irmão, no apoio. Segura, patroa. Bora, Igor. Igor do Posto Ana. E eu sou a primeira dama, tá aqui comigo. Então vamos. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá... É o baile do Patrese. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já Leonardo de Vieira, o Bruno Verdinho, aqui, ó! É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. Bagulho doido! Vira! Pra cima! Entra se, sai molhado, nesse vai e vem. Entra se, sai molhado, vai se, la la la. Entra se, sai molhado, nesse vai e vem. Entra se, sai molhado. Para, meu irmãozinho, parceiro Drog também, Drog do Barreiro. Tá feliz da vida, um som que ele gosta. Tá no setor dele. Essa vai tá descendo até o chão. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Bagulho doido, bagulho doido. Hoje é rock doido. Prepara que quinta-feira começa tudo de novo. Quinta Caribe, sexta Ponchon, sabadão para clube e domingão tem Pompilho. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse os empresários da Serra. Apoio, meu irmão. Se tu firme contigo onde estou. E aí? Chupir lanche no telão do Mauro. É isso que eu falo, ó. Onde eu cerro lá. Todo mundo tem um passado. Desgraçado. Amor, não fica bem. Agiles assim. Tem esse quarto em Marabá, né? Tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Vira! Fico o dia inteiro falando. Não, Felipe, é mentira. Você não tá me ajudando. Rega Vigarense também, parceiro pano. A todo nosso que me enxerga que também do CDP. Do depósito, dos irmãos. Olha o ministro, tá na área. Para, ministro! Hoje ele veio tomar uma. Aqui, aqui, bora, Netão! Agora! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E no crocodilo? Tá mil grau, tá mil grau. Bora, mil grau do céu! Agora! E aí? Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Como é que é? Apaga, acende. Como é que é? Apaga, acende, apaga. Acende, apaga, acende, apaga, acende. Pa, pa, pa. Deixa aí, ó. Só quem gosta do escurinho joga tudo pra cima. Quem vai amanhecer joga pra cima também. Vamos nessa. Pa, é pa, o Croco. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. Vai. Pa, pa, pa, pa. TJ Esporte, verdadeira, paga na hora. Bora, Arthur Diniz, fortíssimo Arthur Diniz, do Grupo Las Vegas. TJ Esporte no telão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pra mim quando não merecer, hoje sonhei com você. irada. E a solidão. Refresca não! Sonhos com você. Não faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Diz que o nosso amor nunca conta. E o que é o quê? Isso me confunde, amor. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você. Você! Jogas o gordo. Não chega, não acerta. Aguarda aqui com o gerente Murilo, rapidinho. E o que? E o que? É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fique emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e tirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim. Barbearia da Vila, galera, que dá o grau no visual do Patrese. Barbearia da Vila! Fico aqui, esperando você voltar. E quando sai, fico aqui, esperando você me amar. Olha o grito, olha o grito, grita! E aí, drone do Barreiro? Ele é sua primeira dama por aqui. Aquele abraço. Chama um abraço também a toda a nossa equipe Xerox. Tá brigando com a gente, nossa Santa Guarda. Obrigado aí, ó. Sabadão vai ter invadido o Paraclube, né? Essa é minha equipe Xerox, garoto. Bota na pressão, e aí, Vitinho do Barreiro? Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando... Olha o Tito Pirata. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Agora não vai! Lidia, ô Maridia. E aí, meu parceiro Mauro GDS, sempre aqui comigo também. A novinha do motel. A novinha do motel. Agora vira. As molecas já estão na fita. E aí, filha? Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido. Eu ia pro croco. Fala, meu brother. Pegava teus amigos. Parceira Langeria, essa, Sabi. E a toda nossa cúpula GDS aqui comigo. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? E aí? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. E vem pro copo também. Bora, Mauro! Lindo de corpo. Seu meu parceiro Mauro, papai. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, vai. Tudo que o show vai começar. Começou muito bem. Tudo que o show vai começar. E aí? Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, começar, começar. Alô, Melri. É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Tá doido. Tá doido. Bagulho doido. saudade? Tá, então bora, vai! Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Na batida! E aí, Franciel, da Xero, que você é? Tá comigo! O animal vai te pegar! O animal vai te pegar! O animal vai te pegar! Quando mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Então desce! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Desce, filha, desce, vai! E aí, Juninho da Guilherme! A musa Cleide também aqui, ó! Aquele abraço! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, produção, pai! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Tá bonito, puta! Sai, vai! E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo! Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quebra, quebra, quebra esse quadril que o bagulho é doido, moleque! Um, dois, três, vai! As mina pira quando os mano bota, tira, bota. Fazeram bala, o filho do Igor. E quebra esse quadrinho, quebra agora. Vai quebrando, vai quebrando. Não para, não para, não para, não para. 3, 2, 1, vai girar. Atenção, olha seu gordo! Não chega com o Dego. Olha como tá com você. Que é atrás do animal. JK Boutique! É a nova parceria com o Vale do Batré. JK Boutique! E o quê? Rafael, celular! Celular! Sai do pátio, Belém! Rafael, celular! Papai! E o parceiro Canela também, do Mauro! E sua esposa também! A Tainá! Aqui, ó! Um abraço também, a dona Bazar também, do depósito! Dois irmãos! Tá aqui comigo! É muito chope, papai! Escuta minha voz. É o relíquio. Pra se ligar, Cadu! Cadê o desconto? Acho que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso com... E aí, Rodrigão, empresário Rodrigo da RP Lanches. Aqui comigo! Diga alô. Diz. Diga sim. Não me deixe falando só. Diga, por favor. Esqueci, bebê. Porque não quer mais o meu. Fala, Gabriel. Amor. Parceiro Gabriel também do meio a meio. Parceiro neguinho do uísque. Bora, Iejo. E as gata top tá aqui comigo. Sangue de barata. Gigante Crocodilo Prime. Vale, vale da pena, sempre lotado. Tá na hora. Todo sabadão eu tenho que partir. e os amigos, profissão perigo. Olha o replay, taxista. De bloco na e o replay 2 também. É assim, eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de fuder. E o que? E o que? Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitar na tila. E agora? Te dou piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três, toma. Caralho! Caralho! Toma, toma, toma. E aí, Eric Nunes? Toma, toma, toma. Vai pra cima. Caralho. E aí, velhinho, música SP. E aí, velhinho, música SP. Pode comprar a pílula do dia seguinte. Pode comprar a pílula do dia seguinte. Vem com essa boquinha, bicha minha sainha. Bota pra fora essa linguinha. Me deixa com tesão, que eu tô danadinha do seu mar. E aí, família Paguari? Aqui, ó. Vem pra tu ver o que é bom. Cai de boca aqui, tá muito bom. Olha o chapa do Ponte também. Aquele abraço. Bora, cabelo. Você é meu brother de cabelo. 48 horas ao lado do som que ele dá valor. Eu sou gigante. Eu sou gigante. Gigante. E aí, Rafinha? Pega pra ela, seu moleque doido! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Pra dançar, bora, mulheres! É que fala aí, grupo Churrana! Tenho uma surpresa pra você. Vamos lá. E o quê? E o quê? E você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Boutique Multimarca também! E a Belinda mais famosa do estado do Pará. Hoje... Empresário Ícaro Carneiro tá na área! Como é que é? Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Senta, filha, vai! Senta, senta, senta, senta, senta. Olha o Cadu, só de boa! Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. A minha equipe Xerox também. Senta, senta, senta. Os caixa baixo por ali também. Senta, aquele abraço. Senta, senta. Bora, família Maguari. Valeira. Como é que senta, é? Senta, senta, senta. Os empresários da Ceasa. Senta, senta, senta, senta. Do jeito, do jeito. Baile do Patrese é bagulho doido. Vem dançar, vem dançar. E o quê? Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas. Como é que é? Os amigos já estão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô. E aí, compadre Paulinho, Paulinho, Paulinho, hoje. Fica de senta, senta. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, gostosa. Galera do Paysandu, joga pra cima. Galera do Clube do Remo, joga pra cima também. Bora, empresário, olhão da Penelo, me chamou. E agora? Patrese. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. O quê? Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E que tá com taco sal. Várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubank. E agora? Levar essa pra Viera, vai ser papapapá. Papapara, papapara. Olha o velho doidando tudo, hein, velho? Agora, agora! E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro, joga na cara. Você vem coçando, que eu vou te sarrando. Então vem! Que eu vou te sarrando, vou te sarrando. Caralho! Vem de quatro, vem de quatro. Bota a mão do baco, baco, tira a mão do ruim do baco. Vai, Vireira! Vai tomar no olho do seu cu. Segundamente, vai pra puta que pariu. E terceiramente, senta na rola. Oh, quica na rola. Oh, senta na rola. Oh, quica na rola. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta. Levanta a latinha, vai. Tudo. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga? É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. É do jeito! É à toa que eu me joguei no mangue. Gigante Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vocês! O croco tá à pressa. O popozão no chão. O popozão no chão. Fala, Xerel. Passando o Xerel também do Vlad, tudo no fusão. O barreiro, né? No... Tá no setor, Xerel. Agora! Douglas! Pra cima, pra cima, não! Só muito Zé Droguinha, ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha, porque ela gosta de Zé Droguinha! Eu não sou Zé Droguinha! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha, e pra eu não perder ela, eu vou virar o Zé Droguinha! Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha! E aí, Felipe Souza! O Cicinho Bobinho! Leonardo Oliveira também! Só que presidente da panelinha, tá na área! Preferiu. E a panelinha sempre! Trabalhador, eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebola gostosa, vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é uma... Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Tá dançando o bolinho do bolinho. E aí, Maílson? Da família Roxon, meu irmão? Joga a bundinha. Tá no carreirão. Vai, joga. Do carreirão na área. Joga a bundinha. E aí, compadre Maldinho? Esse é os três macetes. Olá. Pra conquistar você. E no primeiro? Eu vou subir. No segundo, vou descer. No terceiro, macetinho, eu vou quica, pica, quica, pica, quica, pica, quica, pica, quica. Meio de fogo era, né? Pica, pica, não é mais. Pica, pica, pica, pica. E agora? Pica, pica, pica. E aí, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? E o nome? E o nome? E o nome? Vou te explicar. Olha o jato do poche. O nome dela é Jennifer. E o Lani também aqui com a gente. Encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. E a toda a galera também do Depósito, os irmãos. Ela é do nosso lado esquerdo, valeu! Encontrei ela no Tinder, mas ela faz uma... Bora, Fabrício, bora, Fabrício! Porque eu não passo com você. Isso aqui é pro Carioca, ó. E em nome de Gigi Lanches, onde o Carioca dá aquela brocada, meu irmão. É Gigi Lanches na parada. Aí, Carioca, te explico. Mas ela veio me... Vamos pra cima, meu irmão! Gigi Lanches! Mas peraí, mas peraí, você não paga. Meu gerente Murilo, sempre no apoio. Fazendo aqui. É meu gerente. Vou ligar. Só no trampo, só no trampo. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Olha o replay taxista, bem. Minha namorada. Ah, tá na. Poderia ser Chico doido. O nome dela é Diaba. Põe o pirulito na boca. Sai da frente. Marcelo. Que eu não é play. Com você. É nóis. O nome dela é Jenny, Jenny, Jenny. Encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. E o quê? Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Tá na hora de dançar, fio. Eu preciso me entregar. Tá feliz, tá com a ponta no bolso. O meu amor. Tem que pagar o show, pra pagar o show. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, só pra ela. Vem, vem, vem. Acho melhor, melhor. Pra viajar, Mauro Genesso. No tempo bom, no tempo que tu gosta. A gente toca aqui no Animal, Animal, Animal. Nunca na pinha do teiro. Meu americano. Alberto Matins. Tava só ostentando outro no camarote, Betinho. Surra não presta. Era uma hora. É meu mal. 4 horas, 7 horas é Jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite essa. Calma, Juan. Queria Jereca. Aos poucos a gente vai conhecer na família. Mas dormir, ficava em cima de mim. Só queria Jereca. E o quê? E vai, e vem, e vai, e vem. E vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai. Ontem eu vi você em sonho. Olha aí. Aos pés. Eu duvido. Saindo daqui todo mundo pra mosqueiro, bora. Alguém que vai me amar. Patrese. Patrese. Baile do Patrese. E o Marlon Vitti, né? Dona. Canta, japa, canta, vamos. Eu te... Eu te quero eternamente, pois não vi. E aí, Miguel? E aí, Tito Mirando? Galera comigo aqui, ó. Está cansado. Grande Miguel, gente boa. Que eu te amo. Pode crer. Que eu te amo. Pra se ligar. Machuca, tô nem vendo. Desse jeito vai fazer o tonelado, o menino, o bilisca, tomar uma. O tempo não quer passar, a dor sinto por você. Tiaguinho, o CD já secou uma carteira lá. Carteira, sei lá. Mamaram já. Estava sofrendo muito por você. Alambre tchan. Que nunca mais vou conseguir. E aí, Batata? Meu parceiro Batata, do Pop. Aqui presente com a gente. Ele seu grande amor, outro casal. Me iludi, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah! Eu sei. Agora. No alto uma paixão. Talvez um dia volte a te encontrar. E aí, Mauro GDS? Bem sei. Aquelas que tu gosta, pai. Vamos lá. Amar. E aí, velho comportado? Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Pá, neguinho. Neguinho do uísque. O Mega Nhamp também. E a carreta bandoleira, né? Só falta o açaí. Vem dançar, vem dançar. E eu. Estou pensando em ti. Mas bora, Jéssica. Jéssica Valéria. Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra... Pra viajar no ponto. Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. E o quê? Estou no som da galera onde te conheci. DJ Patrese. Alberto Martins. Foi indo ou não foi ontem? E o que? Pablo. A Carla também. Desde ontem, o nosso animal. Acordado pensando que o nosso amor não tem fim. Ai. E aí, compadre, Paulinho? Gigante Crocodilo Prime. DJ Patrese! Isso de impressão. Pode gastar. Quero correr daqui. E por que me abandonou? Segura, segura, segura. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. Yo. Hey y'all, we gon' hit it right.